esquecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor. Vai se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu nunca amor. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. E este amor me envenena, mas todo amor sempre vale a pena. Desfalecer de prazer, morrer de dor. Tanto faz, eu quero é mais amor. Água da fonte, bebida na palma da mão. Rosas se abrindo, se despetalando no chão. Quem não viu e nem provou, não viveu nunca amor. Vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Se a vida é curta e o mundo é pequeno, vou vivendo, morrendo de amor. Ai, gostoso veneno.